você pensou encontrar a paz, servindo ao mundo, mas se enganou. Você pensou no porvir profundo, mas só encontrou no mundo sofrimento e dor. Mas quando te encontrares com Jesus, estas ruínas não irão te afligir, porque só Deus tem o poder de dar-te a paz, de dar-te amor e te remir. Você pensou em obter ternura, mas só a amargura você encontrou. Você pensou ter no mundo vil a salvação, mas não conseguiu. Mas quando te encontrares com Jesus, estas ruínas não irão te afligir, porque